imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Despontando vem com a sua luz, aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória.